veja, meu bem, que hoje é domingo. Domingo eu não choro, domingo eu não sofro, domingo eu sou de paz e alegria. Tristeza, hoje eu não estou. Saudade, volte outro dia. Domingo eu não sou boa companhia. Se o amor quer me deixar, me deixe num domingo. Não vou reclamar, eu posso até achar que ficar só é lindo. Domingo a minha vida é o circo e eu sou a trapezista. Alguém avise a dor que não insista. O amor me deu mais do que o sonho. O amor tudo levou. O outono chegou, mas o dom da primavera ninguém vai me tirar. Hoje eu estou pronta pra cantar, pronta pra cantar.